vezes parece que as muralhas não vão cair. Mas Deus, você nunca falhou. Vencida está. Sim, Deus, você nunca falhou. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em mãos, você nunca falhou. A noite já vai passar, tua palavra se cumprirá, meu coração te louvará. Seguro em tuas mãos.